Olá, papais, tudo bem? Aqui quem fala é Jaque, eu sou uma colaboradora que ajuda a Bárbara lá na página dos Filhos, Desafios e Ministério. E hoje vou estar dando continuidade à leitura do livro do Poder dos Pais que Oram, escrito pela Storm O'Martin e editado pela Editora Mundo Cristão. Esse livro tem sido bênção nas nossas vidas, principalmente também na minha vida, né? Eu tenho aprendido a desfrutar mesmo de todo tipo de cuidado e amor do Senhor através da leitura desse livro e da oração, né? Hoje vamos estar lendo o capítulo 19, cujo título é Desfrutando da Libertação do Medo. A sensação de medo era normal para mim quando criança, porque eu morava com minha mãe, uma mulher mentalmente doente. Seu comportamento estranho, instável e ofensivo era uma constante fonte de pavor. Quando já adulta, eu conheci o Senhor, aprendi a identificar a verdadeira fonte do medo e a lutar contra ela. Tenho empregado as mesmas táticas em benefício dos meus filhos. Em Los Angeles, nós vivíamos em meio a terremotos, incêndios e inundações, tumultos e crime desenfreado. Se tivéssemos permitido, o medo teria controlado nossas vidas. Pedir proteção e libertação do medo tornou-se uma constante em nossas orações. Sempre que percebia o medo se apossando de qualquer um dos nossos filhos, eu orava, lia a Bíblia, cantava hinos e coros de louvor e tocava músicas evangélicas. Desde que nos mudamos daquela região, não tivemos mais de lidar diariamente com medo, porém as lições que aprendemos sobre o perfeito amor de Deus que lança fora todo medo ficaram gravadas para sempre em nossos corações. O medo é algo que se apossa de nós, no instante em que deixamos de crer que Deus é capaz de guardar em segurança a nós e os nossos queridos. Ele atinge as crianças porque elas não conseguem discernir o que é real e o que não é. Nosso amor, nossa tentativa de confortá-las e tranquilizá-las pode ajudar, mas orar e proclamar a palavra de Deus com fé e louvá-lo por seu poder e amor é que pode libertá-las. Quando Jesus se encontrava no mar com os discípulos e veio a tempestade, a reação dele ao medo que demonstraram foi dizer: "Por que sois tímido, homens de pequena fé?" Mateus 8:26. Ele deseja que nós, como eles, acreditemos que nosso barco não vai afundar se ele estiver conosco. Há momentos, no entanto, em que o medo é mais do que uma emoção passageira. Ele pode apertar o coração de uma criança com tanta força e de maneira tão incompreensível que nem atos, nem palavras conseguem afastá-lo. Quando isso acontece, a criança está sendo atormentada por um espírito de medo. A Bíblia nos diz claramente que o espírito do medo não vem de Deus, mas do inimigo das nossas almas. Os pais têm autoridade e poder por meio de Jesus Cristo para resistir ao espírito de medo em favor dos seus filhos. O medo não tem poder sobre nós, nós é que temos poder sobre ele. Jesus nos deu autoridade para todo o poder do inimigo. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Não seja enganado e levado a pensar diferente. Se o medo persistir depois que você estiver orado, peça a dois ou mais irmãos fiéis que orem com você. Onde dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele estará no meio deles. Mateus 18:20. O medo e a presença do Senhor não podem ocupar o mesmo espaço. Porque temos Jesus, nós e nossos filhos jamais seremos obrigados a viver com espírito de medo ou aceitá-lo como parte da nossa vida. Amém? Vamos agora fazer uma oração. Comece a trazer na sua memória tudo que seu filho tem medo, tudo que possa trazer um sentimento de pavor na vida dele. E declare a palavra de Deus, ore por ele. Quando eu estiver falando aqui, peço que libertes o meu filho, você vai dizer o nome do seu filho. Amém? Senhor, a tua palavra diz: busquei o Senhor e ele me acolheu. livrou-me de todos os meus temores. Eu te busco hoje, crendo que tu me ouves, e peço que libertes meu filho do medo que ameaça subjugá-lo. Tu disseste que não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Inunda-o com teu amor e elimina todo medo e dúvida. Faz-o sentir tua presença amorosa, que muito excede qualquer tipo de medo que esteja ameaçando atacá-lo. Ajude-o a confiar em teu poder de tal maneira que se estabeleça uma grande confiança e fé em ti. Dá-lhe uma mente perfeita para que ele possa reconhecer e identificar qualquer evidência falsa apresentada pelo diabo, tudo que não tenha fundamento na realidade. Quando houver um perigo verdadeiro ou um bom motivo para ter medo, dá-lhe sabedoria, proteja-o e aproxima-o de ti. Ajude-o a não negar seus medos, mas a levá-los a ti em oração e buscar libertação deles. Peço que, ao se aproximar de ti, ele seja inundado por teu amor e liberto de todo medo. Coloca tua palavra em seu coração, que a fé se enraize em sua mente, em seu coração, à medida que for crescendo no conhecimento dela. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por tua promessa de libertar-nos de todos os nossos medos. Em nome de Jesus, eu peço libertação do medo para a vida do meu filho hoje. Amém. Então, ore mesmo com autoridade, com alegria mesmo no seu coração, crendo que Deus já tem a resposta, que Ele já tem ouvido a sua oração, que Ele colhe a sua oração e te livra de todos os seus temores, né? A Bíblia também diz que nós não temos que temer as más notícias, nós não temos que ter medo de nada, porque o Senhor é conosco. Então, declare a palavra de Deus, né, as armas de guerra para hoje. Eu vou estar lendo dois versículos, mas você também pode estar lendo em casa depois o Salmo 91 completo e declarar aquela palavra de verdade na vida do seu filho, da sua casa, e dizer: Senhor, não mais meu filho vai ter medo do terror noturno, medo das coisas que assombram a vida dele, das setas que voam de dia, de noite, qualquer hora do dia, né? E você creia nessas verdades que estão escritas na palavra, porque a palavra é a verdade e a verdade nos liberta. Amém? Então, as armas de guerra para hoje tem Salmo 31, 19, que diz: como é grande a tua bondade, que revelaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. E Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Deus cuida de ti. Tenha um dia abençoado e cheio do amor do Senhor. Fica na paz do Senhor.